abra o seu coração. Deixe Deus falar contigo. Ele diz que terminou, ele diz que acabou. O inimigo está vencido. Põe agora a tua fé em Jesus de Nazaré. Jesus.